Todo brilho de uma estrela vai brilhar no nosso amor. Toda cor do arco-íris e o perfume de uma flor. O imenso azul do mar há de nos abençoar. Se você voltar, amor, pro nosso lar. Ah, não dá pra tirar você do coração. Se você voltasse a ser tão bom, tudo que eu fiz não ia mais fazer. Meu amor, paixão. Prometo nunca mais fazer você chorar. Prometo alegria só te ofertar. E acho que a tristeza em mim só vai passar se você se aguiar. Fogo sereno, ah, não dá pra tirar você do coração. Se você voltasse ia ser tão bom. Tudo que eu fiz não ia mais fazer. Meu amor, paixão. Prometo nunca mais fazer você chorar. Prometo alegria só te oferta. E acho que a tristeza em mim só vai passar se você voltar. Vambora! Todo brilho de uma estrela vai brilhar no nosso amor. Toda cor do arco-íris e o perfume de uma flor. O imenso azul do mar, azul do mar, há de nos abençoar. Se você voltar, amor, pro nosso lar. Vamos, gente! Todo brilho de uma estrela vai brilhar, vai brilhar, vai brilhar. Toda cor do arco-íris, do arco-íris, e o perfume de uma flor. O imenso azul do mar há de nos abençoar. Se você voltar, amor, pro nosso lar. Juntinho, vai! Tirar você do coração. Se você voltasse a ser tão bom, tudo que eu fiz não ia mais fazer. Meu amor, paixão. Prometo nunca mais fazer você chorar. Prometo alegria só te oferta. E acho que a tristeza em mim só vai passar se você vai voltar. Tirar, vai. Todo brilho de uma estrela vai brilhar. Toda cor do arco-íris e o perfume de uma flor. O imenso azul do mar, hey, há de nos abençoar. Se você voltar, amor, pro nosso lar, hey. Todo brilho de uma estrela vai brilhar.